Paulo Sérgio vai ser treinador do Sporting na próxima época. A Savelino informou ontem a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários que chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a cedência da equipa técnica liderada pelo treinador português. Os Leões informaram que o contrato celebrado com Paulo Sérgio será válido por duas épocas desportivas, tendo sido conferida opção à Sporting SAD para prolongar o contrato por mais uma época desportiva, 2012-2013. Paulo Sérgio sucede assim no cargo a Carlos Carvalhal, que vai liderar a equipa técnica do Sporting até ao final da presente temporada. A direção de Alvalade pagou, ou vai pagar, 600 mil € pela contratação do ainda treinador do Vitória Guimarães. Em campo, o Sporting fechou a 27ª jornada da Liga Sagres ao bater em casa o Vitória de Setúbal por 2-1 na segunda-feira. Em Alvalade, os Leões viram-se a perder logo aos 11 minutos através de um cabeceamento de Conlá, mas deram a volta ao marcador na segunda etapa, contentos de João Moutinho aos 60 na conversão de uma grande penalidade e de Alder Postiga aos 70 minutos. A vitória deixou o Sporting praticamente confirmado no quarto posto, agora com 44 pontos mais 7 que o Guimarães, quando faltam disputar apenas 9 pontos. Os sardinos continuam em zona perigosa na pauta classificativa, são 25 pontos mais 4 que o Leixões, a primeira equipa situada na linha de promoção. A ronda ficou marcada por mais um triunfo do Benfica, que no domingo foi a Coimbra vencer a Académica por 3-2 e ficou assim mais perto do título nacional. Resultados completos: Olhanense 1, Marítimo 2, Paços Ferreira 1, Naval 1º Maio 3, Sporting Braga 3, Leixões 1, Belenenses 0, Rio Ave 0, Nacional 2, União de Leiria 0, Académica de Coimbra 2, Benfica 3, Futebol Clube do Porto 3, Vitória de Guimarães 0 e Sporting 2, Vitória de Setúbal 1. O primeiro é o Benfica com 70 pontos, segue-se o Braga com 64 e o Porto com 59. Em quarto lugar está o Sporting com 44, quinto é o Guimarães com 37, sexto o Nacional, 36 pontos, Marítimo e União de Leiria dividem a sétima posição com 34 pontos. Acabou a época para Ruben Micael. O médio do Porto fraturou o quinto metatarsiano do pé direito durante o treino matinal de ontem e foi operado ao início da noite pelos médicos Leandro Massada e José Carlos Noronha. A operação correu bem, a recuperação deve demorar entre 2 a 3 meses, o que deixa o jogador madeirense sem qualquer hipótese de jogar no Mundial 2010. É mais um atleta que não entra nas contas de Carlos Queiroz, selecionador nacional. Ruben Micael está bem, já só pensa em recuperar para começar bem a próxima época, mas para já o jogador não pensa na seleção. A África do Sul passou a ser um sonho impossível de concretizar. Ruben Micael chegou ao Porto em janeiro, realizou 18 jogos, 17 deles como titular, marcou 2 golos, depois já esta época ter apontado 9 pelo Nacional da Madeira, o seu clube anterior. O Benfica deve avançar para a contratação de Eduardo. O Jornal Record avança hoje que o guarda-redes do Sporting de Braga e titular de seleção nacional é o eleito de Jorge Jesus para reforçar a baliza na próxima temporada e ocupar a vaga que a saída de Moreira, a custo zero, vai deixar em aberto. Há vários meses que o Benfica procura um rival à altura para aqui, no mercado. Os nomes de Romero, do AZ Alkmaar, e De Gea, do Atlético de Madrid, estiveram em cima da mesa. Mas, apesar de agradarem bastante ao técnico benfiquista, este deixou sempre claro que, se fosse possível, a preferência iria para Eduardo. A SAD encarnada resolveu aceder à pretensão do treinador, até porque o guardião dos minhotos acaba por ser mais barato. O Benfica está disposto a pagar a cláusula de rescisão fixada nos 4 milhões de euros, valor pelo qual não conseguiria Romero ou De Gea. O Inter Milão está perto da final da Liga dos Campeões. A equipa de José Mourinho ganhou ontem à noite por 3-1 ao Barcelona, na primeira mão das meias-finais. Os campeões europeus até foram os primeiros a marcar em Milão, logo aos 19 minutos, na primeira vez que remataram à baliza de Júlio César, foi Pedro a inaugurar o marcador. No entanto, os italianos souberam gerir o encontro e praticamente neutralizaram Xavi e Messi, um dos segredos para a vitória. Schneider igualou a partida aos 29, Maicon assinou o segundo gol aos 49 e Milito fechou as contas aos 60 minutos. Pep Guardiola sofreu pela primeira vez uma derrota por uma diferença superior a um golo, desde que é treinador dos catalães. Na próxima semana há novo encontro entre as duas equipas, desta vez em Espanha. Hoje joga-se a segunda meia-final na Alemanha, entre Bayern Munique e Lyon. O Tribunal Arbitral do Desporto suspendeu anteontem João Cabreira por 2 anos. Depois de analisar o recurso da Agência Mundial Antidopagem, o TAS decidiu castigar o ciclista de Lomelé no âmbito da alegada manipulação de análise, segundo a Autoridade Antidopagem de Portugal. A Agência Mundial Antidopagem e o Conselho Nacional da Antidopagem discordaram da decisão do Organismo de Apelo da Federação Portuguesa de Ciclismo e apresentaram recurso. Negaram quaisquer falhas processuais no processo de teste das amostras biológicas recolhidas a Cabreira. O corredor foi castigado num primeiro momento com uma pena de suspensão de 2 anos por um alegado recurso a protease, substância que serve para disfarçar outros produtos proibidos, alegadamente detectada durante a Operação Conjunta da Polícia Judiciária e do Conselho Nacional Antidopagem à extinta equipa LA-MSS em 19 de maio de 2008. Agora, João Cabreira vê confirmada a suspensão por 2 anos. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel escaparam apenas com uma advertência após o incidente protagonizado nas boxes do Grande Prémio da China em Fórmula 1 no domingo. O alemão da Red Bull Renault culpa o inglês da McLaren Mercedes por um sucedido. Estava à frente e não sei porque ele fez questão de tocar no meu carro. Fiquei até com a impressão de que tinha provocado um furo. Não entendi, já que eu estava na frente com uma boa vantagem, disse Vettel. Na China, Hamilton andou por 300 metros na zona de segurança das boxes, reservada aos mecânicos, e não foi punido, já depois de ter entrado por 2 vezes também nas boxes de forma algo esquisita e a pisar o risco. Além disso, escapou apenas com uma advertência no Grande Prémio na Malásia, o Grande Prémio anterior, quando numa reta alterou por 3 vezes a trajetória frente a Vitaly Petrov, algo que não é permitido. Bernie Ecclestone, detentor dos direitos comerciais da competição, defende o compatriota de todos os ataques. O importante não é correr, acho que Hamilton fez uma corrida fantástica, pilotou muito bem e os adversários deveriam concentrar-se nas corridas em vez de se queixarem. Adorei ver o desempenho dele em Sepang, aposto que os adeptos também. Toda a reação é muita lamentação por nada, reforçou Ecclestone, que continua a deixar bem claro a defesa forte a Lewis Hamilton. Entretanto, o piloto britânico elogiou o trabalho dos comissários da FIA durante os grandes prémios, afirmando que os pilotos podem agora disputar posições na pista sem medo de punições. São os melhores que já vi na Fórmula 1, disse Hamilton. Na Ferrari, também devido a uma disputa na entrada das boxes, ficou no ar a possibilidade de um mau ambiente entre Fernando Alonso e Felipe Massa, mas na segunda-feira, a equipa italiana publicou um comunicado no site oficial onde critica a imprensa e assegura que o relacionamento entre os dois pilotos é agradável. Os organizadores do Grande Prémio do Japão no motociclismo confirmaram oficialmente na segunda-feira o adiamento da prova. Em causa estão as interrupções de tráfego aéreo causadas pela nuvem de cinzas originada pela erupção vulcânica na Islândia. Os responsáveis do circuito de Motegi, a norte de Tóquio, indicaram que a prova, que conta para o Campeonato Mundial de Motos e estava marcada para 25 de abril, para domingo, foi adiada para 3 de outubro. Caso se realizasse a 25 de abril, a prova seria a segunda no calendário 2010, que conta com 17 rondas. A próxima prova está marcada para 2 de maio, em Espanha. Robert Kiprono Osherio venceu na segunda-feira a edição número 114 da Maratona de Boston, com um tempo recorde de 2 horas, 5 minutos e 52 segundos. O keniano de 21 anos superou assim o antigo recorde da prova de Robert Kipoep Cheruiyot. As semelhanças existem no nome, mas o anterior recordista não é familiar do vencedor de segunda-feira. Os etíopes Tekes Tekebede e Darima Berga alcançaram os segundo e terceiro lugares, respectivamente. No setor feminino, o triunfo ficou para a etíope Teyber Kessel em 2 horas 26 minutos e 11 segundos, à frente das russas Tatiana Putskareva e Salena Kozgei. O atletismo a fechar a edição de hoje, quarta-feira, 21 de abril, do Desporto, a Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá, continuo na Antena Web.